Olá, ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Entre o Tempo e o Tudo. São agora 17 horas, mais 5 minutos. Este é o dia mais longo do ano de 2016. O sol nasceu pouco depois das 6 da manhã e vai pôr-se apenas às 9 horas e 5 minutos. Isto da noite, como é lógico, não é de amanhã de manhã. E já sabe que vamos ter nesta edição muita música, algumas rubricas. Na semana passada as Rapidinhas na Brasa atuaram sozinhas, mas hoje não vai ser assim. Portanto, vamos ter Rapidinhas na Brasa dentro do nosso espaço radiofónico e vamos ter também inúmeros outros motivos de interesse nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou consigo até bem perto das 21 horas, aliás. Agora temos Sónia Cortês com Do Fundo da Alma e também música de Johnny. Chama-se Vem Cá Paixão. Daqui a pouco vai ser outro Johnny, o Johnny Gama, que também vai trazer o seu tema e que neste caso dá pelo nome de És Tudo o que Sonhei. Vamos ouvir daqui a pouco, mas para já Sónia Cortês com a música Do Fundo da Alma. Boa tarde com o Canal 1. Mais uma aqui. autocarro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial. Em qualquer lugar, a Antena Web é audível. Na verdade, nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas. www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo, onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. Vem cá, paixão, ao pé de mim. Meu coração abandonado bate forte por ti. Vem cá, paixão, faz-me feliz. O teu sorriso ilumina a vida que eu sempre quis. No dia em que eu te conheci, o meu amor por ti nunca esqueci. Quero ter-te sempre ao pé de mim, pois nunca tive um amor assim. O meu desejo é ficar para sempre ao teu lado, sentir que o sonho foi realizado. Vem cá, paixão, ao pé de mim. Meu coração abandonado bate forte. Vem cá, paixão, faz-me feliz. O teu sorriso ilumina a vida que eu sempre quis. Pois nunca tive um amor assim. O meu desejo é ficar para sempre ao teu lado, sentir que o sonho foi realizado. Vem cá, paixão, ao pé de mim. Meu coração abandonado bate forte por ti. Vem cá, paixão, faz-me feliz. O teu sorriso ilumina a vida que eu sempre. Eu quero acreditar que tu. Volta ouvintes, depois deste momento musical de Johnny, Sónia Cortês será entrevistada do nosso programa dentro de pouco tempo, o programa Supernova. Nós já ouvimos aqui esta artista, a próxima será Bruna Guerreiro. Vamos ouvi-la com Só Por Ti, é uma artista que nós queremos continuar a acompanhar. E esperamos que tenha realmente muito êxito. Depois dela, temos a cantora Ana Rita Prada. E primeiro então, como disse, a música da Bruna Guerreiro. Que, sim, já disse o nome. Chama-se Só Por Ti. É como se chama então esta música. E depois então a da Ana Rita Prada. A dois. É como se chama essa música de um disco que a Antena Web recomenda. Para ouvir então, Bruna Guerreiro e o tema Só Por Ti. São agora 17 horas mais 20 minutos. Boa tarde com o Canal 1. Faço frases soltas, mas não encontro um refrão. Mas no fim de contas, tu és a letra da canção que fala de amor e que me enche o coração. Só por ti eu tenho inspiração. Da canção, só por ti eu perco a abraçar e de ver para sempre este grande amor. O que há de mais bonito, infinito amor. Só por ti eu tenho inspiração. Vem de ti a letra da canção. Estou convosco na Antena Web. Quando te vi logo pela primeira vez, hesitei, pensei, talvez pode ser a aparição do outro dia com quem passeava e ria. Tua vida assim, não importa, estás à espera, na minha espera, vais ter de dizer sim. Vou contigo a todo lado, maus e bons momentos, vamos viver a dor. Ela, Ana Rita Prada, com quem vamos conversar um dia destes, no programa Supernova. E agora temos a Joana Pessoa, ela que nos vai trazer um tema muito interessante chamado Era um Redondo Vocábulo. Daqui a pouco, Túnel do Tempo, Minuto de Saúde e muito mais para conferir neste Entre o Tempo e o Tudo. 17 horas, 26 minutos. Boa tarde. Revelavam-se ontem em mais nenhum.

mais falso, virou olho com alto com vontade de chorar. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. Sempre me deram a fama de ser muito devagar. E desse jeito vou driblando os espinhos, vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. É devagar, é devagar. Oh, oh, oh. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. Oh, oh, oh. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar. Você ouviu Túnel do Tempo. Até a nossa próxima edição. E já cá estamos de volta. Agora o Minuto de Saúde com João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde aborda o testamento vital com o Dr. Rui Nunes. Ora bom, a lei é muito clara na matéria e está bem elaborada. Quando uma pessoa se dirige ao Registro Nacional do Testamento Vital para depositar o testamento vital, entrega e naturalmente que o funcionário do Renteve avalia, porque é uma pessoa preparada tecnicamente, avalia genericamente as condições da pessoa em elaborar o testamento vital. E se lhe parece que há mínima plausibilidade do doente estar sob o efeito de drogas, ou do álcool, ou do que quer que seja, que condiciona uma vontade livre da pessoa, dá essa instrução para a tal comissão técnica de peritos que vão avaliar depois o próprio testamento vital, antes de o inserir no sistema. E, naturalmente, se houver essa suspeita, tem que haver uma peritagem para determinar se ela sim ou não está em condições de elaborar o testamento vital. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. E já cá estamos. Agora temos tema novo de Luís Filipe Reis. Chama-se Alma Cigana. Logo depois, as Coqueluches com Meu Peão. Vamos bailar agora no Canal 1. Gosto de sonhar, leio nos olhos a vontade de viver. Tenho nas mãos a energia do luar, raça latina que jamais irei esquecer. Assim eu sou feliz, na minha vida não há dor nem solidão. Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir, e em minha cama tenho as noites de verão. Alma cigana, aventureiro, mas apaixonado, corre nas veias, sangue latino. Sou filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado, corre nas veias, sangue caliente. O meu coração quer amar. Alma cigana, sonhar, vejo o futuro de mãos dadas com amor. O meu destino está inscrito em meu olhar. Sou aventura, um eterno sonhador. Assim eu sou feliz, na minha vida não há dor nem solidão.

portarmos ao ano de 1947, foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Agora, e quando são 17h45, Ernesto Sedovim com O Tal Homem Sou Eu. Passo minha vida a cantar por aí, tento divulgar as canções que escrevi. Sou um sonhador, falando de amor. Por isso eu estou aqui. Lancei no mercado uma certa canção, poema cantado de irmão para irmão. Contei uma história, ficou na memória de qualquer coração. Pelo tal do telefone, de palco em palco, presente por todo lado. Nome escondido pela força desse tema, no tempo marcado, tudo aconteceu. O tal homem sou eu. Entre amigos e multidões eles diziam: hoje aqui na nossa festa ninguém dorme. Eram esses os comentários que faziam. Como é linda esta canção do telefone, no tempo marcado tudo aconteceu. O tal homem sou eu. Cantando na lei do poder da vontade, eu fui e serei um pilar da verdade. No meu calendário marquei o diário da voz da humildade. Eu sou um carteiro nesta sociedade, dou-me por inteiro, canto à humanidade. No meu telefone há um microfone com que canto a saudade. Fui conhecido pelo tal do telefone, de palco em palco, presente por todo lado. Nome escondido pela força desse tema, no tempo marcado, tudo aconteceu. O tal homem sou eu. Entre amigos e multidões eles diziam: hoje aqui na nossa festa ninguém dorme. Eram esses os comentários que faziam. Como é linda esta canção do telefone. No tempo marcado, tudo aconteceu. O tal homem sou eu. O tal homem sou eu. O tal homem sou eu. Tal homem sou eu. O tal homem sou eu. Agora Guia dos Astros com Jane de Paula. Daqui a pouco temos Rapidinhas na Brasa. Olá, bem-vindos! Começa agora mais uma manhã linda, né? E a gente tá aí trazendo mais um Guia dos Astros. Muito bom estar com você, viu? E a gente começa agora com o Guia dos Astros, trazendo previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Bom dia, arianos. Venda, aquisição ou reforma de imóvel recebe boas vibrações. Quem trabalha em casa pode se cansar da rotina. À tarde, é ideal para modernizar sua técnica de trabalho. Assim, sua capacidade será reconhecida. A dois, convém que você tenha cautela com as pessoas fofoqueiras. Procure investir numa reconciliação. Viva seu romance em paz. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, maneiras alternativas de ganhar dinheiro podem aparecer. Tenha cuidado para não sobrecarregar-se de trabalho. Conscientize-se de suas limitações. Saiba ficar na sua. Assim conseguirá evitar atritos desnecessários. No campo amoroso, viva cada instante como se fosse o infinito. Não dê ouvidos às fofoqueiras que estão sempre de plantão. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, na área de lazer você tem boas chances de se realizar. Fazer o que gosta é a chave do sucesso. Atividades autônomas também estão favorecidas, porque elas oferecem maiores liberdades de ação. Use mais criatividade. Dica para hoje: no amor, o seu poder de sedução será o grande destaque da noite. Se estiver só, abra seu coração para uma nova paixão, geminianos. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, uma certa apatia pode tomar conta do seu astral no começo desse dia, mas depois você vai dar a volta por cima. O dia favorece os programas culturais, o convívio com a família será tranquilo, momento de reflexão. Na área sentimental, a sua relação com o amado será estimulante e prazerosa. Não estrague tudo com briguinhas bobas, cancerianas. Bem, gente, aguenta aí, a gente volta rapidinho com mais uma sessão Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. É assim que seguimos, agora com Não Mudou para Vencido, de Marco Paulo. E depois sim, as Rapidinhas, na Brasa, 17:54. Boa tarde. Sou como um menino dormindo que se pode despertar com apenas um ruído. Quando menos esperares, quando menos imaginares, sei que um dia não aguento e vou olhar para ti. Irei dizer-te ao ouvido, vais-te rir e vais achar que sou um louco atrevido. Pois não sabes há quanto tempo em meus sonhos tens vivido, nem suspeitas quando eu te chamo. Eu não me dou por vencido, eu quero o mundo contigo. Juro que vale a pena esperar e esperar e esperar um suspiro. Quero um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, não me dou por vencido. Tenho comigo uma flor para dar quando encontrar uma mulher que me queira e receba o seu perfume e me traga a primavera e me ensine o que não aprendi nesta vida. Cada dia, porque estou tão só um passo de ganhar alegria, porque o coração levanta uma tormenta enfurecida desde aquele momento em que eu te vi. Eu não me dou por vencido, eu quero o mundo contigo. Juro que vale a pena esperar e esperar e esperar um suspiro. Quero um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, não me dou por vencido. Este silêncio esconde demasiadas palavras. Eu não me prendo, passo o que passar eu seguirei. Vale a pena esperar e esperar e esperar um suspiro. Quero um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, não me dou por vencido. Esperar e esperar e esperar um suspiro. Quero um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, não me dou por vencido. Pois é, e estamos então de volta depois deste tema de Marco Paulo. Temos então agora as rapidinhas, quando já são, quando já é muito próximo das 18 horas. Aliás, vamos antes para um breve intervalo e já voltamos então depois para as rapidinhas, para assim bater certo com a hora certa. É um intervalo rápido. Nós voltamos dentro de alguns instantes. Não saia do seu lugar. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no canal 1 da Antena Web. Tanto mar. produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto mais, aos sábados, às 21 horas, no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Les inistinis ont la sonnerie portabilisée. Comme c'est une chanson à la balade. Elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Will it be right? Will it feel right? Oh, will it be smile? Nuit Zébray. Quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. E agora sim, as rapidinhas na brasa, quando já são 18 horas e 1 minuto. Os novos ingredientes apresentam... Rapidinhas na brasa. Da parada da paródia. Chegamos! Vamos todos, mais o Zé, rimar contra a maré. A Proteção Civil recomenda cuidado com o sol. Pois é, os banhos de sol devem ser tomados às escuras. Então a madame este ano não se põe em fato de banho para apanhar sol? Ai, tenho vergonha porque engordei muito. Já viu este pneu? Pois, mas podia frequentar praias onde passasse despercebida. Despercebida? Assim tão gorda? Para onde poderia ir? Podia ir para o Baleal, por exemplo. E olhe, no Algarve há uma praia que é a Praia da Barriga. Ai, ai, Maria, Maria, depressa. Chama o 112. Estou com um problema nos olhos. Ai, credo. Mas que problema é esse? Quando abro a carteira, não vejo nada. A vida é para andar para a frente, avançar, evoluir, crescer, melhorar a custar o meu alcance. A vida não é para ficar parado à espera que a banda passe. É liderar a orquestra e abrir os braços para o que me apaixona. A vida quer que eu faça. A vida precisa de mim ativo. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rocio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rocio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rocio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rocio, loja histórica emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. As operações plásticas estão cada vez mais na moda. O casal Beldroega, como ganhou umas boas massas no Euromilhões, resolveu também fazer uma. Ou melhor, foram duas. Porque, ao par, tinham desconto. Olha só, doutor Tirapolowski. É esta aqui da fotografia. Oi, acha que me pode pôr assim igual? Ou pelo menos assim, mais ou menos? Para mim não há impossíveis, minha senhora. É assim que a senhora quer ficar? Pois será assim que ficará. E o seu esposo não quererá aproveitar para também fazer uns melhoramentos, não? Talvez não fosse má ideia. Olha, ainda ontem, quando a minha patroa foi ao cabeleireiro, andei a passear ali para as bandas do Parque Eduardo VII e fiquei pasmado ao ver uma coisa que lá vi. O senhor doutor Tirapolowski acha possível operar o meu coiso de maneira a ficar com o tamanho daquela coisa do outro coiso? Eu já vos disse que para mim não há impossíveis. Ora bem, por 20 mil euros, os senhores vão ficar tal e qual como desejam. 20 mil euros? Já com o desconto, por ser para os dois ao mesmo tempo, porque senão, senão era 30 mil euros. Oi, Edor, e não fica assim nenhuma cicatriz, não é verdade? Ai, que ideia. Eu agora nem sequer ando a operar nenhuma Beatriz. Ora bem, vamos lá tirar as ligaduras e ver o resultado das operações. Vamos lá... Ai, ai, eu estou tão nervosa. Até sinto as unhas dos pés aqui arrepiadinhas, como quando saiu o Euromilhões. E eu, se ficar como pedi, vou ter que comprar umas cuecas mais resistentes e com maior capacidade. Umas cuecas XXXL. Ai, mas o que é isto? Mas... quem é que é esta que eu sou agora? Ah, é aquela que me mostrou aqui nesta revista. É esta tal e qual, não é? Ai, mas esta é aquela economista, a Teodora Cardoso. Eu, felizmente, já não preciso de fazer economias. Eu mostrei-lhe, foi uma fotografia da Sara Sampaio. Ai, ora bolas. Alguém virou a página da revista e eu pensei que era para a pôr igual a essa tal Teodora Cardoso. E o senhor... o senhor, pelo menos, parece ter ficado satisfeito. Ai, comigo o senhor esmerou-se. O aumento que me aumentou foi muito maior do que eu esperava. Pois é, então eu andei lá no Parque Eduardo VII à procura daquilo que o senhor lá tinha visto. E encontrou um rapaz. Um rapaz? Não, não encontrei nenhum rapaz. O modelo que eu segui foi daquele repuxo do escultor cutileiro que lá está em cima. Só espero que o cutileiro não me venha pedir direitos de autor. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar, a tosse vai ao ar. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. A vida precisa de sonho, mas a realidade precisa de mim. A pé, em forma, bela, esperta, desperta. Precisa de mim na rua, no estúdio, em casa, em todo o lado. A vida não me quer em ponto morto. A vida precisa de mim acordada. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Ah, seu atrevido! Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. Todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. E agora vamos apresentar, com muito descaramento e bastante pouca vergonha, a história daquela noiva que era uma brasa. Então, senhor comandante, o Congresso dos Bombeiros está a correr bem? Ah, perfeitamente. Este hotel foi uma boa escolha. Está tudo a correr bem, sem faltar nada. Pode crer, senhor comandante. O nosso diretor, ao saber que íamos cá ter um congresso de bombeiros, até mandou pôr os extintores todos com a revisão em dia. Ai, em dia e em noite. Porque este hotel também faz muitos casamentos e temos sempre muitos casais de noivos que passam cá a lua de mel. O nosso diretor, preocupado com isso, até mandou verificar o estado das mangueiras do serviço de incêndios. Socorro! Ajudem-me! Roda guarda! Calma, calma, meu amigo. O que é que se passa consigo? Este senhor está cá a passar as núpcias. É, isso é. E a noiva é calma brasa. Se calhar a coisa está a correr-lhe mal. Nada disso. Antes, pelo contrário. Eu quero, mas é que chamem a polícia, porque o meu quarto foi invadido por um grupo de tarados sexuais. Devem ser jogadores de futebol em estágio ou coisa assim. Ai, mas nós não temos cá nenhuma equipa de futebol neste momento. A seleção nacional está a disputar o europeu em França e os campeonatos de futebol estão no defeso. E não há necessidade de chamar a polícia, porque o hotel tem seguranças próprias. Ah, além disso, eu sou comandante de bombeiros e posso tomar conta de qualquer ocorrência. E este senhor, mais a sua noiva, até estão no mesmo andar em que está o seu corpo de bombeiros, comandante. Ah, Vossa Excelência, importa-se de explicar melhor o que é que se passou? A propósito, podia ter telefonado cá para baixo, sabe? É impossível. O quarto encheu-se de homens e eu não consegui alcançar o telefone. Só tive tempo de vestir o robe e vir pedir socorro. Essa agora... Mas como é que isso aconteceu? É que a minha noiva começou aos gritos, porque eu, modéstia à parte, até tinha tomado dois comprimidos para o efeito. E realmente estavam a fazer efeito. Ah, já estou a ver tudo. A sua noiva pôs-se aos gritos, não foi? Pois foi. Estávamos nós melhor quando arrombaram a porta do quarto e entraram para aí uma meia dúzia de homens. Mas são os meus bombeiros, meu caro senhor. Como a sua noiva se pôs aos gritos, eles julgaram que ela estava a sentir-se mal e foram acudir-lhe. É que eles são especialistas em reanimação, massagens cardíacas e respiração boca a boca. Ai, sim. São bombeiros mesmo. Ah, sendo assim, estou descansado. Eles usam um capacete, não é verdade? Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-nos as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rocio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rocio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rocio, loja histórica emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Antes de fecharmos o estaminé, ainda temos tempo de servir um chazinho com as tias. Ai, Rica, fiquei mesmo atrapalhada quando meu filho me veio perguntar o que é que um homem tem que fazer para que a mulher atinja o orgasmo. Ai, credo, Rica. Porquê que a Rica não o mandou perguntar ao pai? Para quê, Rica? Ele também não sabe. Ai, Rica, o Presidente da República está cada vez mais bonito, não está? Lindo! Está cada vez mais parecido com o Primeiro-Ministro, Rica. Ai, Rica, imagino que ainda há quem diga que se podem fazer muitas coisas sem ser por dinheiro. Oh, sem ser por dinheiro, Rica. Hoje em dia... Eu não estou a ver. Bem, Rica, eu também sou capaz de fazer imensas coisas sem ser por dinheiro. Ainda no outro dia, eu fiz tudo. Tudo. E não foi por dinheiro, fique sabendo. Foi apenas e só por um anel de diamantes. Os novos parodiantes apresentaram... Na Brasa, um programa da Parada da Paródia. Um programa Parada da Paródia. Rapidinhas na Brasa voltam amanhã. Então, agora temos a segunda parte da Guia dos Astros, quando já são 16 horas com 17 minutos. Vamos aos segundos 4 signos do zodíaco. A rubrica é apresentada por Jane de Paula. Vamos então à segunda parte desta rubrica. Bom dia! As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. É isso aí, já estamos de volta. A Guia dos Astros traz previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, o setor profissional recebe boas vibrações. Uma forte sensação de autoconfiança vai ajudá-la a enfrentar sem medo qualquer desafio. Fase muito próspera para quem pensa em mudar de casa ou de cidade. Divergências de ideias podem afetar a relação entre você e seu par. Cuide-se, pode pintar um forte rival no pedaço. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, há uma certa tensão entre as suas prioridades e os interesses alheios. Tenha cuidado com o clima de competição com os colegas de trabalho. Talvez seja preciso correr contra o tempo para dar conta das tarefas. Bom astral no amor. O momento é bom para reavivar a relação sentimental. Procure o diálogo para evitar problemas a dois. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, se houver cobranças ou algum tipo de pressão, este dia será de baixa produtividade. Aceite a compreensão de pessoas com ponto de vista muito diferente do seu. Aproveite as experiências alheias para ser mais feliz. No campo sentimental, a competitividade com uma rival tradicional pode ser desastrosa. Tenha muito cuidado. Fale pouco, Librianos. E Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, não faltará coragem para enfrentar as situações mais desafiadoras. Confie na sua capacidade profissional e não tenha receio da concorrência. Quem trabalha por conta própria terá um dia muito produtivo. A vida íntima e conjugal recebe boas vibrações dos astros. Seu carisma estará aflorado. Use a sua sedução para ser bem mais romântica. A gente já volta com mais uma sessão Guia dos Astros. Aguenta só mais um pouquinho. Guia dos Astros com Jane de. Não digo que não. É isso mesmo que vai acontecer. Mas mais daqui a pouco. Para já temos Carlos Macedo com Cera Peregrino. Logo depois Minutos Marotos com Nossa Senhora de Fátima. Ouvimos também nesta edição música dos Mundo Modo Mudo com o tema Quadros e finalizamos com Ninja Core Guerrilha Sonora, dá também nome ao EP. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa, agora com ritmos um pouco diferentes. Começamos no fado, acabamos no dubstep. Venha daí esse desafio. Boa tarde com o Canal 1, 18h20. Caminhamos todo dia sem pensar no tempo que temos de percorrer. Andamos por caminhos devagar, mas com pressa de chegar e de vencer. Quantas luas, quantos sóis vemos nascer. E é com fé que conseguimos caminhar. O chão é o colchão para adormecer, porque o cansaço bem merece descansar. Ser peregrino é ser um poeta ao vento, com asas no pensamento que voam a toda a hora. Ser peregrino é ter Deus por companheiro, que dá força ao caminheiro e o leva à Nossa Senhora. Há momentos de silêncio para rezar, e aí o coração fala por nós. Há uma lágrima que cai sem se contar, porque a emoção fala mais alto sem ter voz. A chegada ao santuário é cantar. Já ninguém se lembra o que sofreu. O peregrino tem muito para contar, mas não consegue contar tudo o que viveu. Ser peregrino é ser um poeta ao vento, com asas no pensamento que voam a toda a hora. Ser peregrino é ter Deus por companheiro, que dá força ao caminheiro e o leva à Nossa Senhora. Ser peregrino é ser um poeta ao vento, com asas no pensamento que voam a toda a hora. Ser peregrino é ter Deus por companheiro, que dá força ao caminheiro e o leva à Nossa Senhora. Felizes por chegar. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Tinha vontade de entrar a matar. Porra, meu Ninja God. Cuidado, velho. Pesado, man. Gajo, man. Tem que entrar assim, pesado. Sou banho, brigadão. Brigadão, man. E saudades de rimar sobre um beat forte assim. Lembras de ver mim? Sou eu, Carlão, o puto Pac-Man, pacote, man. Nessa bruta jam I am. Nacionalmente reconhecido. Nessa bruta jam I am. Agora siga, ouve, sou e sento. Bom dia, apresento. Fomo ninja. Mas que entra por aqui que dentro. Na vida de um gajo que... Num estado de ansiedade reside a capacidade de ler as letras que se completam num instante luminoso, de cores inspiradas numa razão própria e numa dimensão única dos momentos. Porque viver a explorar, nem que esse desejo seja não ter, e perceber a verdade por detrás de quem não tem. O segredo é comum e o poder é próprio. O sentido é fixo no lutar. Eu quero desfrutar da minúcia. E já cá estamos de volta, ouvintes, depois deste momento musical. Vamos para mais um, será breve, para depois trazermos, entre outras coisas, a rubrica A História e também trazermos, portanto, a rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Esperamos que possam gostar das músicas que vamos aqui escolhendo para vocês. Vamos agora ouvir um tema francês, mas de uma artista com a qual também vamos trabalhando de perto. Agora fez uma pausa, mas haverá de voltar à sua carreira. Chama-se Lorraine D, é uma cantora luso-francesa. O tema chama-se Je vois ma vie à chanter. Já voltamos. Dès que je me lève, je chante. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Parfois même, je danse sans insouciance. C'est ma façon d'être à moi. Même en allant à l'école, je fredonne quelques chansons. J'ai même quelques idoles dont je suis folle. Je vis ma passion. Je vois ma vie à chanter. Tous les jours, toute la journée. Je me sens si bien quand je chante. La musique, c'est ma passion. Je vis avec elle tous les jours. Je ne pense même pas aux garçons. Et de toute façon, j'ai le temps de trouver l'amour. Je ne suis pas comme toutes mes copines qui vont toutes les semaines au cinéma, qui s'achètent des magazines et font leur shopping. Ça, ce n'est pas pour moi. Je vois ma vie à chanter. Toute la journée, je me sens si bien quand je chante. Ça m'enchante, je me laisse emporter. Je vois ma vie à chanter. Tous les jours, toute la journée. Même si papa me dit arrête, ta starlette, je vais continuer. Chama o Menino de Ouro. Havia um homem que tinha muitos filhos e por isso já não conseguia na sua aldeia arranjar padrinho para o último que lhe nasceu. Decidiu então ir a outra aldeia procurar um padrinho. Quando estava prestes a chegar, encontrou um homem vestido de negro que lhe perguntou: que andas por aqui a fazer, se não és destes lados? Venho ver se arranjo padrinho para o meu filho, que nasceu há pouco. Ah, então não precisas procurar mais. Se quiseres, serei eu o padrinho. Mas tens de fazer o que te vou pedir. Não o podes ensinar a ler, nem a escrever, nem a contar. E quando ele fizer 15 anos, entregas-mo para eu criar. O homem aceitou. E para selar o contrato, recebeu do novo compadre bastante dinheiro. O tempo foi passando e quando em vez o padrinho ia visitar o menino a ver se o pai estava a cumprir o contrato. Para isso perguntava sempre ao menino se conhecia esta ou aquela letra. Mas ele, embora fosse aprendendo as letras com os irmãos, dizia sempre que não sabia. Quando fez 15 anos, o padrinho levou-o para sua casa. Quando lá chegou, ficou muito admirado com a casa e com a riqueza do padrinho. E sobretudo com um tanque que lá havia, onde os peixes eram dourados. O menino, cheio de curiosidade, foi lá espreitar e caiu ao tanque. Em resultado disso, ficou também ele dourado. E a partir de então, passou a ser conhecido como o Menino Douro. Passado algum tempo, o padrinho disse-lhe: olha, Menino Douro, vou partir para longe e estarei fora um mês. Ficas entregue à casa. Aqui tens as chaves de todas as portas. O menino, como era muito curioso, pôs-se logo a experimentar as chaves nas portas. E descobriu que faltavam duas. Mas tanto as procurou que acabou por achá-las. E ao abrir as duas portas, foi dar a dois compartimentos, encontrando num um leão a comer palha e no outro um cavalo a comer carne. Que coisa estranha, pensou ele. Mas logo mais surpreendido ficou quando o cavalo se dirigiu a ele e lhe disse: fizeste a boa. O teu padrinho é um feiticeiro. Ele está a chegar e vai castigar-te a ti e a mim. Mas ele disse que ia estar um mês fora, observou o Menino Douro. É mentira. Disse que vinha daqui a um mês, mas vinha daí a 3 dias. Por isso, já deve estar a caminho. Se não fugirmos já, ele vem e castiga-nos. E fugimos para onde? Perguntou o rapaz. Para longe daqui. Pega nas 3 ferraduras que estão naquela mesa, traz também uma caixa de fósforos e mete tudo nos bolsos. Agora sobe para cima de mim e vai olhando para trás a ver se o teu padrinho vem. O Menino Douro assim fez e lá partiram ambos. Quando o padrinho chegou e viu o que ali se tinha passado, montou no leão e foi atrás deles. Dali a pouco o menino avistou o padrinho e disse ao cavalo: ai, cavalo, que estamos perdidos, o meu padrinho já vem além. Então faz o que te vou dizer. Das 3 ferraduras que tens no bolso, pega numa e atira-a para trás. O rapaz assim fez. E logo se formou um amontoado de rochedos que impediram os perseguidores de passarem. Contudo, no dia seguinte, o Menino Douro voltou a avistar o padrinho. Diz-lhe então o cavalo: pega na outra ferradura e atira-a para trás. E logo se formou entre eles um grande rio. O padrinho, mais uma vez, não os pôde alcançar. No dia seguinte, o menino voltou a avistá-lo e voltou a dizer-lhe o cavalo: pega na última ferradura e atira-a para trás. Formaram-se então enormes silvados e espinheiros que voltaram a atrasar a perseguição. Mas o cavalo disse ainda ao menino: agora acende um fósforo e pega fogo a tudo isso. E assim se deu um grande incêndio que afastou o padrinho e o leão para sempre. O Menino Douro e o cavalo seguiram depois tranquilamente. Dias depois, foram bater ao palácio do rei. E disse então o cavalo para o menino: vais aqui pedir trabalho, mas pedes para eu ficar cá também. E quando te mandarem fazer alguma coisa difícil, vens consultar-me. E assim ficaram lá os dois. Mas como o menino tinha aquele aspecto dourado, logo causou muitas invejas e todos se metiam com ele, tentando arranjar-lhe problemas. Um dia, em que a princesa tinha deixado cair os seus anéis ao mar, foram dizer ao rei: Majestade, o menino Douro gabou-se de que era capaz de apresentar os anéis que a princesa perdeu no mar. O rei acreditou no que lhe diziam e logo mandou chamar o menino Douro. Quero que tragas aqui os anéis da princesa, senão serás castigado. O menino ficou muito aflito e foi pedir ajuda ao cavalo. Este disse-lhe: vais ao canavial do rei e cortas a cana mais alta que lá houver. Depois montas-me e iremos para o mar. Eu deixo ao fundo e quando bater com as patas numa pedra, metes a cana que os anéis cá hão de vir. O menino Douro assim fez e dali a nada foi entregar ao rei os anéis desaparecidos. Os inimigos do menino, contudo, não desistiram de lhe tentar arranjar problemas. E como o filho do rei se tinha encantado há muitos anos e nunca ninguém conseguira fazer com que ele aparecesse, foram eles dizer-lhe: Majestade, o menino Douro gabou-se de que é capaz de ir desencantar o príncipe e trazê-lo de volta. O rei mandou-o chamar e disse-lhe: espero que dentro de um mês me tragas o príncipe, senão serás castigado. O menino lá voltou a pedir ajuda ao cavalo. E quando lhe transmitiu as ordens que recebeu, disse o cavalo: vais ter de me matar. O quê? Isso é que eu não posso fazer, disse o menino. És o meu melhor amigo e salvaste-me a vida. Nem me fales numa coisa dessas. Mas só te livrarás do castigo se fizeres o que eu te digo. Matas-me e enfias-me dentro de um saco. A seguir enterras-me e verás que passado 8 dias sairá de lá o príncipe. O menino Douro, perante tantas insistências do cavalo, assim teve de fazer. E após os 8 dias de espera, o príncipe realmente apareceu. Ficou então a saber que o cavalo estava encantado e que havia sido o feiticeiro, seu padrinho, quem assim encantou o príncipe. Chegados ao palácio, o rei e a princesa nem queriam acreditar. O menino Douro continuou a ser o grande amigo do príncipe e, passado algum tempo, entrou para a família casando-se com a princesa. E viveram todos muito felizes. Pois é, história bonita esta de Luís Gaspar, que daqui a pouco nos trará a rubrica Poetas. Vamos agora ouvir Eneida Marta com África Tabanca Povo. Mais alguém que trabalha connosco, mais uma artista com quem nós trabalhamos, com quem nós vamos acompanhando o desenrolar do seu trajeto musical. São agora 18 horas e 53 minutos. Freedom to African people. Irinha caçaba, irinha guindis na lugar de povo. Misquinha caçaba, irinha guindis na lugar de povo. Menino de criação. Menino de criação. Seguintes povo lá na seta banca, regulos com seguintes povo lá na seta banca, cada quem se vira e se cabeça, bom conversa fica na papel, coitado de povo. Coitado e povo. Oh, África, oh, Tabanca, oh, povo. Coitado e povo. Coitado e povo. não está a dar para entender como desenvolver sem processo entender. O moça tem na banda virou marado, flipados, homo encurralado, canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça, canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Qual é da meritocracia? Cuidado que esse mambo da Ásia. Qual é de ser com saber? Me desculpa, mas barriga tá vazia. E a história da democracia, viva em Pelaia, viva Unitaia, viva Penelaia, vivi. Me desculpa só, qual é mesmo o teu partido? Mas ainda bem que me pergunta, porque na verdade eu não tenho partido. O que eu gosto é do trabalho e portanto... fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça, canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Suas manhãs. Assim se iniciam as suas manhãs, com azul turquesa, música erudita, instrumental, relaxante. Azul turquesa, das 9 às 10 da manhã, de segunda à sexta-feira, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Não parece, mas já passaram muitos anos desde os grandes sucessos das duplas sertanejas. Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, entre outros, marcaram as décadas de 1980 e 90. Mas outros artistas há, outras duplas existem, que figuraram como artistas de topo em décadas anteriores. Em Baú Sertanejo, vamos conhecer não só as histórias que eles cantavam, mas também os seus trajetos. Baú Sertanejo, recuperando sucessos e histórias, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, com o Helbert Andrade, no Canal 1. Descem bruscamente, quer dizer, então, esses fatos ocorrem, já, então isso nós não vamos encontrar dentro dessa nossa floresta amazônica. A formação desta região aí, cristalina, que vai dominar, agora vejam bem, vai dominar esta região, no sentido norte-sul. Conversas sobre história e geografia. Quartas-feiras, às 21h30 e durante 30 minutos, com Carlos Bonaparte e Joaquim Cardoso, no Canal 1. O ouvinte dos canais da Rádio Antena Web pode apontar críticas, deixar sugestões, entrar em contacto connosco através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à sua espera. Agora, Feiticeira, quando são 19 horas, 6 minutos. Os artistas, estes sim, não trabalham connosco, nós trabalhamos com eles, mas esperamos que continuem a ter muito êxito. Feiticeira, tema interpretado pelo português Luís Represas e pelo espanhol Pablo Milanés. Boa tarde. Feiticeira de nuvens deslumbrada, de que sonho feito mar, ou de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado, de que fogo renascido, ou de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me ao ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos, de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida. De qué noche de morar, oh, de qué breve mañana llegaste tu hechicera, de nubes deslumbrada, de qué sueño hecho mar, oh, de qué mar no soñado, viniste tu hechicera a anidarte a mi lado. De qué fuego renacido, oh, de qué lumbre apagada, viniste tú, hechicera, a secretearme al oído. De qué fuente, de qué agua, de qué suelo y horizonte, de qué nieve, de qué qué sed, de qué montes, de qué norte, de qué línea, de qué desierto de muerte viniste tu hechicera a inundarme. De que horizontes, de que neves, de que fraguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que deserto de morte, vieste tu feiticeira inundar-me. Estamos de volta ao auditório, depois deste tema que acabamos de escutar. Desde já os meus pedidos de desculpa por este ruído de fundo e que acaba por, de certa parte, abalar um bocadinho a nossa emissão, mas, como eu sempre digo, é o que temos à nossa disposição. E cá estamos então, rubrica Poetas, para ouvir agora nesta edição do nosso programa. Daqui a pouco mais música. A terceira hora vai trazer nem mais nem menos que temas. Aliás, a terceira hora vai trazer nem mais nem menos que a rubrica. A rubrica. Ecrã digital e também soluções práticas. Para já, Senhora do Corpo, de Pedro da Ponte, é reclamado por Luís Gaspar na rubrica Poetas desta segunda-feira. Senhora do Corpo Esbelto, em má hora fui nascido, que nunca perdi cuidado nem afã desde que vos vi. Em má hora fui nascido, senhora, por vós e por mim. Com este afã tão alongado, em má hora fui nascido, que vos amo contra vontade e vos cause mágoa. Em má hora fui nascido, senhora, por vós e por mim. Ai, eu, cativo e coitado, em má hora fui nascido, que servi sempre em vão, onde bem nunca consegui. Em má hora fui nascido, senhora, por vós e por mim. Luís Gaspar, com este seu momento de poesia, agora vamos a mais 4 temas. Quando já são 19 horas mais 13 minutos, vamos agora ficar com o tema de Romana, chama-se Diz-me. Depois, Diz-me onde é que eu errei. O tema é de Leandro. Ficamos também com o tema de Ana Rita, que não é Prada, é outra Ana Rita. Esta traz-nos o tema que dá pelo nome de Podes Contar Comigo. Vamos fechar com um outro tema, este de Carlos Miguel, Dois Homens e Um Destino. Boa tarde com o Canal 1. As tuas palavras, pois pois tu já nem falas e muito menos de amor. Tanto se calou a tua boca em beijos que não procuras mais em mim. Quanto esta dúvida sufoca, serei eu que estou louca ou o fim chegou ao fim? Diz-me onde estão os sentimentos, com mais força do que o vento, com mais fúria do que o mar. Diz-me o que é feito da poesia que escrevias noite e dia.

Canal 1. O silêncio em tua voz e a luz sem chama nos teus olhos, a solidão sem estar a sós. Dizem que chegou o fim do sonho, mas enquanto sou quem já não sou, e antes de perder quem está perdido, vou dizer que sabes onde eu estou. Em vez de pagar na mesma dor, vou pagar-te tudo com um sorriso. Posso não ter amor e viver sem viver por ti, não ter nada do que dou. Nunca mais. Com o mesmo destino,

heart and soul. Oh, you will need me, you will need me. You'll want me till you lose control. The stars up above will light up our love, a love that was meant for you and me. They will guide us so tenderly, and you will love me. E já estamos de volta, depois deste tema dos The Lucky Kids, agora Guia dos Astros. Opa, já voltamos! Tá aí Guia dos Astros falando pra você de Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, não descarte o seu pressentimento. Aproveite, tudo indica que eles estão corretos. Um trabalho pode deslanchar com facilidade à tarde. Evite que a sua missão prejudique as relações no trabalho. No amor, seu lado romântico precisa ser mais estimulado. Pense nisso. Procure dar mais solidez à vida sentimental. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, a casa da espiritualidade está em luz, por isso, não deixe de cultivar a sua fé, favorecendo o convívio com a família e com a pessoa amada. Ouça mais as pessoas de mais experiência. Dica pra hoje, no amor e no sexo, você estará muito mais sensível às exigências do seu par. A dois, tudo pode ficar a mil maravilhas. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, poderá obter vitória no setor profissional. Não se surpreenda se receber uma recompensa. Não tome, porém, nenhuma decisão precipitada. Alguns dos seus planos poderão acontecer. No campo afetivo, você pode ter sucesso com o amor. Que tal abordar aquela pessoa desejada? Simpatia não lhe faltará. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, além do seu forte magnetismo pessoal, você estará esbanjando sensibilidade e uma forte capacidade intuitiva. O trabalho de rotina vai fluir com facilidade. A lua vai conseguir. Os astros favorecem as viagens e também os passeios românticos. No amor, seus sonhos poderão vir a se tornar realidade. É isso aí, pessoal. Fechamos agora mais um Guia dos Astros. Amanhã, logo cedo, a gente está aqui de volta nesta mesma sintonia. Beijos e até lá. Guia dos Astros com Jane de Paula. Pois é. Há pessoas que têm a guia dos astros só mesmo no final do dia, não é? Oh, Adriana, tu costumas ler a guia dos astros? Horóscopo. Pronto, a Adriana diz que não tem muito o hábito de ler isso. Eu por acaso também não. Mas como a malta gosta... Enfim... Sabem uma coisa que eu gosto muito? É do ecrã digital. E as soluções informáticas... soluções práticas. É do ecrã digital. 19 horas e 41 minutos. Ecrã digital, agora. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Esta semana vamos falar de um vírus chamado Zenfone 2. Como é que uma empresa que chega tarde ao mercado dos smartphones consegue afirmar-se e até contornar a questão de saturação que existe em alguns países, deixando o telemóvel falar por si e deixando que a experiência de utilização contagie os consumidores. Quando o diretor executivo da ASUS falava sobre a estratégia da tecnologia para Zenfone 2 na Europa, descreveu em primeiro lugar aquilo que já se tinha passado noutros países. E o relato fazia lembrar o de um filme de ficção científica no qual há um vírus que se espalha pelo mundo. China, 1000 unidades. França, 200 unidades, Estados Unidos da América, 700 unidades, Taiwan, 300 unidades, Rússia, 300 unidades, países do Sudoeste da Ásia, 1000 unidades. Estes foram os Zenfone dados a utilizadores beta e depois foi só colher o sucesso. E a estratégia de marketing da ASUS funciona justamente como um vírus. Colocam os smartphones na mão de alguns open makers e esperam simplesmente que a tecnologia do dispositivo fale por si. Por esta razão, a empresa focou-se em três aspectos que, para o executivo da tecnologia, são cruciais: design, câmara fotográfica e interface do utilizador. Se o telemóvel for bonito, se as fotografias tiverem qualidade e se o software for fluido, então os utilizadores ficam conquistados e esse sentimento positivo vai espalhar-se a outras pessoas, acredita a marca. Confrontado com a ideia de que em Portugal o mercado dos dispositivos de gama média e das marcas que lutam no ringue, relação qualidade-preço, já está populado, Jerry Chen revelou não estar preocupado, pois para ele o novo Zenfone 2 luta diretamente com o melhor dos iPhone e com o melhor da Galaxy. O diretor executivo da ASUS não tem problemas em admitir que parte da estratégia é inspirada no sucesso e em sucesso já experimentado pelos rivais. Por exemplo, a empresa apenas pretende revelar um smartphone por ano, tal como a Apple, e não vários equipamentos que vão desvalorizando à medida que os novos modelos vão chegando. Isto porque o objetivo é manter a linha de preço sempre estável. Mas o alinhamento da ASUS para 2015 não é tão simples como à primeira vista pode parecer. Isto porque o Zenfone 2 tem na realidade três modelos que não diferenciam de nome entre si e que pode causar perigo na hora de comprar o dispositivo. O Zen 551ML é a versão de top gama, apresentando um ecrã de 5,5 polegadas Full HD, processador Intel Tom, 2,3 GHz, 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Vai custar 349€. Vamos esperar para ver. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Pois é, e agora quando são 19 horas mais 45 minutos, vamos ter música. Andrea Portillo com Tudo Bem, Meu Bem. Entre a terceira e a quarta hora deste Entre o Tempo e Tudo, vamos ter soluções práticas e também a rubrica Comentário Direto de Brasília. Vamos trazer momentos que esperamos sejam do seu interesse. Para já, Andrea Portillo. Tudo bem, meu bem, tudo bem. Mas se querem chegar, o melhor é parar e dizer tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Mesmo quando afinal entre nós as coisas estão mal, nós dizemos também tudo bem. Coração é quem manda e se a moda da vida desanda, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando as coisas estão bem entre nós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Se falamos de amor muito a sós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Mas se até de chegar, o melhor é parar e dizer tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Temos sim de aceitar o que Deus e a sorte mandar, e diremos também tudo bem. Na alegria ou na dor, no desenho ou até no rancor, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando as coisas estão bem entre nós, tudo bem, meu bem, tudo bem. E falamos de amor muito a sós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Mas até de chegar, o melhor é parar e dizer tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Mesmo quando afinal entre nós as coisas estão mal, nós dizemos também tudo bem. Coração é quem manda e se a moda da vida desanda, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando as coisas estão bem entre nós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Falamos de amor muito a sós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Mas se até de chegar, o melhor é parar e dizer tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Temos fim de aceitar o que Deus e a sorte mandar, e diremos também tudo bem. Na alegria ou na dor, no desenho ou até no rancor, tudo bem, tudo bem, tudo bem. As coisas estão bem entre nós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Se falamos de amor muito a sós, tudo bem, meu bem, tudo bem. Mas se até de chegar, o melhor é parar e dizer tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Se tu não vieres e nada disseres, tudo bem. Agora os Flor de Lis, signo do mundo. 19h49. Se me permitem, um abraço para o Pedro Marques e a Daniela Varela. Pedro Marques, com quem tive o prazer de conversar há não muito tempo. Ele que é baterista dos Flor de Lis. Boa tarde a todos. Astros, digo adeus, meu amor, meu cais. Vamos repor a música dos Flor de Lis. O meu pedido de desculpa. Um incidente técnico e fez com que rapidamente a música não, nem sequer chegasse a completar-se. Agora sim, a música dos Flor de Lis. Signo do Mundo. Quando são agora 19 horas e 52 minutos. É para quem gostou desfrutar um bocadinho mais. As energias são muito positivas neste final de tarde de segunda-feira, 20 de junho de 2016. São eles os Flor de Lis. Signo do Mundo é a música que acabamos de ouvir dos Flor de Lis. São então agora 19 horas mais 56 minutos. Vamos daqui a pouco para um breve intervalo. Antes temos Fernando Santana com Paixão de Ser Cantor e também a música de Graciano Saga, Mulher Não Quero Mais, não, uma recordação de um artista que já nos deixou. Depois, intervalo, e regressamos para a terceira, para a quarta e última hora deste nosso Entre o Tempo e o Tudo. Consigo está Carlos Bonaparte e que lhe deseja a continuação de uma ótima segunda-feira. Para si, que está na nossa companhia, obrigado e espero que continue connosco até por volta das 21 horas. Boa noite. Já faz tanto tempo que eu comecei a cantar. Já um sonho em criança não parava de vibrar. Mas mas hoje olho para trás e penso para mim que sem vocês eu não estaria aqui. Sem vocês eu não estaria aqui a fazer aquilo que na vida sempre. Sem o vosso amor eu não teria esta paixão de ser cantor. É verdade, já lá estão lá para você. O meu amor por vós nunca irá acabar, porque em meu coração tende sempre lugar. Sem vocês eu não estaria aqui a fazer aquilo que a vida sempre aqui, porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão de ser cantor. Sem vocês eu não estaria aqui a fazer aquilo na vida sempre quis, porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão de ser cantor. Porque sem o vosso amor eu não teria esta paixão. Mulher, não quero mais, não. Mulher, não quero mais, não. Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão. Mulher, não quero mais, não. Mulher, não quero mais, não. Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão. Mulher, não quero mais, não. Mulher, não quero mais, não. Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão. Meu amor era dela, eu dei tudo para ela, mas ela não quis. Pouco a pouco sentia o seu amor, perdia, me fazendo infeliz. Corpo frio na cama, desejo sem chama, seu olhar distante. Agora sem pudor ela dá seu amor àquele que é seu amante. Mulher, não quero mais, não. Mulher, não quero mais, não. Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão. Mulher, não quero mais, não. Mulher, não quero mais, não. Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão. Hoje vivo sozinho, sem amor, sem carinho, não sei mais de mim. No meu sonho perdido, nada tem sentido, vou sofrendo assim. Corpo frio na cama, desejo sem chama, seu olhar distante. Agora sem pudor ela dá seu amor àquele que é seu amante. Mulher, não quero mais, não. Mulher, não quero mais, não. Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão.

E já cá estamos. São agora 20 horas, mais 7 minutos, praticamente 8. Temperaturas a descer, o sol ainda não se pôs, ainda há luz lá fora. E este é o maior dia do ano. Vai ser assim até a altura em que chegarmos a 21 de setembro, quando se dará o equinócio de outono. Agora vamos ter a rubrica que dá pelo nome de Soluções Práticas e é mais uma produção da Alternativa Rádio. Boa noite. Soluções Práticas. Encara o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções Práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Esta semana vamos falar sobre o orçamento pessoal e os erros financeiros que poderemos estar a cometê-los mesmo que não tenhamos consciência disso. Quando temos febre ou dor de cabeça, sabemos que algo está errado com o nosso corpo. Se não prestarmos atenção a estes sinais, nem tomarmos medidas, os sintomas podem agravar e o processo de recuperação da doença pode ser mais demorado e penoso. O mesmo princípio pode ser aplicado ao mundo das finanças e da gestão do orçamento familiar. Se não cuidarmos da saúde das nossas finanças, se não fizermos exames de rotina às contas, então, rapidamente a nossa vida financeira poderá ser contagiada por uma doença crónica e dolorosa. Se aprender a identificar algum dos males mais comuns que afetam a gestão do orçamento familiar e saber qual é o melhor remédio para cada um deles, conseguirá manter as suas finanças saudáveis. Soluções Práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções Práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Querida Sara, dos Rapariga Elétrica, e mais música daqui a pouco. Até já! Querida Sara, deixa-me dizer, o dia nasce só para te ver. Ela tem de acordar para ir trabalhar e o mundo gira só por vê-la. Querida Sara, não vais levar a mal, mas tudo o que tu tocas torna-se fatal. E eu não posso deixar que tu leves do mar onde carrego a tua ausência. E eu vou tentar levar-te comigo, imaginar. Deixar que tu leves do mar onde carrego a tua ausência. E eu já tentei levar-te comigo, imaginar. Raptar o teu olhar, fazer em ti meu poder.

temperaturas a diminuir a esta hora, naturalmente, mas amanhã vão aumentar e ainda mais. As temperaturas vão chegar perto dos 30 mesmo para o litoral norte. Dizer também que, com respeito a nuvens, vamos ter mais ou menos a mesma nebulosidade que hoje. Céu limpo para a maior parte do país e algumas nuvens apenas para a parte do litoral norte, para Porto, Braga, Viana do Castelo e também para Aveiro. Dizer também que no interior as temperaturas vão mesmo passar dos 30 e o mesmo vai acontecer em Lisboa e Faro, Beja, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda e Santarém. Em Vila Real devemos estar muito próximo disso também. Portanto, dia quente amanhã, terça-feira. Hoje, por agora, temos comentário de Brasília para ouvir. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não deixa de ser surpreendente a decretação de estado de calamidade financeira e econômica pelo governador interino do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Não se tinha registro histórico, pelo menos recentemente, de tal decisão. Por calamidade pública, seca, enchentes e até frio intenso já ocorreram. E esta é uma novidade que tem repercussões abrangentes. Ninguém ignora a penúria da maioria dos estados, muitos deles pela incúria praticada por seus governantes nas últimas gestões. Outros por acusação de políticas quase escorchantes de juros, dos empréstimos contraídos para o pagamento das renegociações das dívidas estaduais. É o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, evidentemente, o Rio de Janeiro. Francisco Dornelles esteve com o presidente da República, também interino, Michel Temer, e relatou a ele a gravidade da situação das finanças do Estado e, posteriormente, anunciou a drástica medida que adotaria. Tal estratégia permite que o Estado seja socorrido pelo governo federal. Teriam anunciado até a liberação de 3 bilhões dos 6 solicitados pelo governador. Pode não resolver, mas que ameniza a situação do governador, não há dúvida. O Rio, mesmo recebendo os milhões em obras e preparando-se para o evento internacional como a Olimpíada e a Paraolimpíada, é o exemplo do desastre das nossas administrações. Incrível que isso esteja estourando somente agora, em plena vigência do governo transitório. É preciso lembrar que os governadores já haviam denunciado o governo de Dilma Rousseff da situação insustentável. Alguns simplesmente deixaram de pagar e outros recorreram à justiça para tentar sensibilizar o governo da gravidade da situação. Não conseguiram e foram arrastados pelo afastamento da presidente. Com a brecha conseguida por este ato do governador carioca, os outros governadores em apuros, e são quase todos, também querem atenção e, quem sabe, tratamento idêntico, socorro imediato. Este é o assunto principal da reunião que terão hoje em Brasília com Temer. De onde o governo vai tirar dinheiro, que é o que os governadores querem, não se sabe, em razão do buraco nas contas públicas. Mas se os ouvidos moucos e insensíveis do governo anterior provocaram ações judiciais, inclusive, agora há pelo menos a possibilidade do diálogo. Como é conversando que a gente se entende, é possível que os governadores e o presidente encontrem algum tipo de saída que pelo menos amenize a grave situação dos estados, que poderia ser estendida para os municípios que vivem situação idêntica. É bom que fique claro que esta situação não se agravou agora. Apenas é consequência do desastre de uma gestão temerária e pela qual todos estamos pagando a fatura. Governadores e prefeitos sabem muito bem disso. Esperamos que, com o diálogo de hoje com o governo federal, visualizem uma luz no túnel e que não seja de um trem que atropele as esperanças deles e nossa por dias melhores. Direto de Brasília, José Voitschumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. E cá estamos, depois deste comentário direto de Brasília. Agora vamos para a rubrica Vinil 80. Temos dois momentos para ouvir. O primeiro chama-se Foram Cardos, Foram Prosas. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Era apresentadora de televisão, bonita por sinal, muito simpática e com uma voz sensual. Berros e Bocas era o nome do programa. Ela era a Bocas, Manuela Moura Guedes, e cantava um disco muito tocado na telefonia, Foram Cardos, Foram Prosas, a letra de Miguel Esteves Cardoso. Lembra-te que isto foi nos anos 80, já havia TV a cores, mas dessa altura as minhas memórias ainda são a preto e branco. A rodar, em vinil, Foram Cardos, Foram Prosas, de Manuela Moura Guedes. Amado. E cá estamos depois de vinil de João Santareno e da Rádio Universidade da Universidade Autónoma de Lisboa. Agora vamos ter um tema, o tema de Jorge Ferreira, a versão do tema Milena. Depois temos mais uma edição de vinil 80, desta vez com o tema Christmas Time de Bryan Adams. Mas para já, Milena de... isso mesmo, Jorge Ferreira. Boa noite. Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós. Não, nunca saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs. Não, nunca te direi, Milena. Fui noutra praia, num outro mar. O verão passado, para que recordar? Se a sua imagem me não te deixa amar. Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós. Não, nunca saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs. Não, nunca te direi, Milena. Fui noutra praia, num outro mar. O verão passado, para que recordar? Se a sua imagem me não te deixa amar. Fui noutra praia, num outro mar. O verão passado, os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Conheces Bryan Adams de Run To You ou de Summer Of 69 ou mesmo de Cuts Like A Knife? Boas rocalhadas, não é? Pois é, mas hoje recordo outro Bryan Adams menos roqueiro. Em 1985, Bryan lançava Christmas Time, um single de capa dourada com riscas vermelhas e verdes e tudo. Até tinha flores de azevinho, parecia um embrulho de Natal. Espírito natalício na capa, na letra e na balada tranquila. Há uma eternidade que não o ouvia, hoje volta aos giradiscos da rádio. A rodar, em vinil, Bryan Adams, Christmas Time. We waited all through the year for the day. In a world where we are free. Christmas time. Something about Christmas time makes you wish it was Christmas every day. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. We're all E assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, do nosso Centro Tempo e o Tudo. Vamos agora finalizar com mais três temas. O primeiro deles é Subtil, de Susana Félix. O segundo é de Dantinho, Ruas da Liberdade. E por fim, ficamos com a música de Andrea C. A música chama-se Zalela. E é com ela que vamos finalizar esta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Por estes 240 minutos de companhia, agradeço a sua preferência e esperamos amanhã, por volta das 17 horas, voltar a encontrar-nos para mais 240 minutos, ou seja, 4 horas de Entre o Tempo e o Tudo. Assim, boa noite, um abraço e até amanhã. secreto, misterioso e sutil, nos gestos, nas palavras, no da maldade. Agora caminhamos pelas ruas da liberdade. sei que aqui não existe discriminação. Nestas ruas viemos trazer a liberdade e a unificação. Representamos os guerreiros do nosso passado, que nem por um minuto ficaram acomodados. A vida deram pela humanidade, tudo fizeram para que houvesse igualdade. Agora caminhamos pelas ruas da liberdade. Construímos um futuro longe das sombras da maldade. Agora caminhamos pelas ruas da liberdade. Construímos um futuro longe das sombras. When you make me feel so special, I'm dreaming.